Mas meus dedos são 10, duas mãos e a mulher que tu és. Oh, não, isso não são papéis, não são, não merece os meus réis de pão. Mete os pés pelas mãos. E lá se vão meus anéis, lá se vão meus anéis. Diz um refrão, mas meus dedos são 10. Disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva e até de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, vai entrar no canivete, vai fazer operação. Oi, que tem a Flores Bela nas cadeiras dela. Andou dizendo que ganhou a flauta de bambu, abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Caiu o pano da curva em boas condições, apareceu Branca de Neve com os sete anões. E na pensão da Dona Estela foram parrear. Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar. Já me disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva e até de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, vai entrar no canivete, vai fazer operação. Oi, que tem a Flores Bela nas cadeiras dela. Andou dizendo que ganhou flauta de bambu, abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Você no baile dos 40 deu o que falar, cantando seu caramuro, bota o pajé pra brincar. Tira, não tira o pajé, deixa o pajé parrear. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Já me disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva e até de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, vai. espera nas cadeiras dela. Andou dizendo que ganhou a flauta de bambu. Abandonou a batucada lá da Praça 11. Foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Agora anda dizendo que está de apendicite. Vai entrar no canivete, vai fazer operação. Foi que tem a Flores Bela nas cadeiras dela. Andou dizendo que ganhou a flauta de bambu. Abandonou a batucada lá da Praça 11. Foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Agora faltam 13 para as duas. Esta é a Brasileiríssima. 100,9. O meu jardim está repleto de flor. Plantei carinho, agora estou colhendo amor. Venha ser feliz plantando. Venha pra ser o jardineiro do amor. O meu jardim. Meu jardim está repleto de flor. Plantei carinho, agora estou colhendo amor. Venha ser feliz plantando. Venha pra ser um jardineiro do amor. E o seu doutor que parece sério e de valor, vem plantando tristeza e semeando a dor. Não faz isso não, não maltrata, não tenha coração. Covardia sim, já é muita judiação. O meu jardim está repleto de flor. Plantei carinho, agora estou colhendo amor. Venha ser feliz plantando. Venha pra ser um jardineiro. Aprendi na vida que só com carinho se consegue amor. Infeliz daquele que só quer plantar a dor. Não aguento mais ver esse povo humilde e sofredor. Chegou a hora de Deus mostrar o seu valor. O meu jardim está repleto de flor. Plantei carinho, agora estou colhendo amor. Venha pra ser um jardineiro do amor. Nas nossas matas cortam árvores e matam as flores. Mamreza está chorando de tristeza, de dor. Ai como dói, ai como dói, ai como dói. O coração de um jardineiro do amor. O meu jardim está repleto de flor. Plantei carinho, agora estou colhendo amor. Venha ser feliz plantando. Venha pra ser um jardineiro do amor. Venha pra ser um jardineiro do amor. Venha pra ser um jardineiro. Obrigado, tio Hélio. Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais. Um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Tem dó. Falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou, no bar. Bastou. Durante 10 noites me faz enjoar. Levou as minhas cuecas pro bruxo reza. Coou meu café na calça pra me segurar. Se eu tô, ai se eu tô devendo um dinheiro e venho me cobrar. E venho me cobrar. Doutor, ai doutor, aperte, abre a porta, ainda manda sentar. Ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, se eu peço feijão ela deixa salgar. Alô, mas veste casaco pra me atazanar. Quebra me atazanar. E hoje, sonhando comigo, mandou eu jogar. E mandou eu jogar no burro. E deu na cabeça centena e milha. Quero me separar. Clementina de Jesus, Incompatibilidade de Gênios, de João Bosco e Aldir Blanc. Mandrovar, Mensageiro do Amor, do Mandrovar. Mariana Baltar, Uva de Caminhão, de Assis Valente, Os Originais do Samba e Lá Se Vão Meus Anéis, de Eduardo Gudim e Paulo César Pinheiro. Brasileiríssima. Daqui a pouco, às 2 horas, aqui na Brasileiríssima, tem Radiola com a apresentação do Pedro Henrique Vieira. O samba na sua mais ampla tradução. Bezerra da Silva. Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. Mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Bonitinho, bonitinho. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Muito sério.

nascer ensinou a cantar tal igual passarinho, na alegria fazer o meu ninho. Minha música, meu pai quem mandou. Cheguei pra espantar a tristeza, com um sorriso na letra vou levar pra vocês. Minha dança, meu canto de fé, mostrando pra toda essa gente. É samba que a nega quer, vamos sambatear. Cheguei pra sambatear. Algo vindo de Deus, o meu ser ensinou a cantar tal igual passarinho, na alegria fazer o meu ninho. Minha música, meu pai quem mandou. Cheguei pra espantar. Dia Samba de Ar, de Toninho Batista, Chico Buarque, Pelas Tabelas, música do Chico, Bezerra da Silva, Eu Sou Favela, de Noca da Portela e Sérgio Mosca. Chegamos ao final do samba que bate outra vez amanhã ao meio-dia. Continue na Brasileiríssima, daqui a pouquinho tem Radiola com a apresentação do Pedro Henrique Vieira. Bom final de semana para você. Brasileiríssima apresentou O Samba Bate Outra Vez. Apresentação Everton Gontijo. Repórter Inconfidência. O metrô de Belo Horizonte está operando com intervalos mais longos nesse fim de semana. De acordo com a concessionária Metrô BH, as alterações são necessárias para obras e reparos nos sistemas danificados por raios que atingiram duas estações nessa semana. Ainda de acordo com a concessionária, os intervalos de viagens entre as estações Eldorado e Calafate serão de 30 minutos. Além disso, os passageiros terão que fazer uma baldeação entre trens na estação Calafate para poder seguir viagem. Cartazes, avisos sonoros e funcionários da empresa irão orientar as pessoas sobre as mudanças. A previsão é de que as viagens retornem ao horário normal na segunda-feira. Além dos atrasos nas viagens, um elevador da estação Eldorado está com defeito. Na tarde desta sexta-feira, 7 pessoas ficaram presas no elevador por cerca de 40 minutos. Um técnico da empresa de manutenção conseguiu abrir as portas e os ocupantes saíram sem ferimentos. A Metrô BH informou que as causas do problema serão investigadas e o elevador segue interditado. O governo de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública de Minas apresentaram nesta sexta-feira um balanço dos resultados do acordo de reparação pela tragédia de Brumadinho, que completa 5 anos no próximo dia 25 de janeiro. O acordo de reparação foi assinado e homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas em fevereiro de 2021. De acordo com o Ministério Público, o acordo prevê ações e programas de reparação às famílias das 272 vítimas fatais, às populações das 26 cidades afetadas e também reparações ambientais causadas pelo rompimento. Cerca de R$1,3 bilhão já foram homologados na Justiça para reparação direta das pessoas atingidas através de acordos individuais mediados pela Defensoria Pública do Estado. Um programa de transferência de renda deverá atender cerca de 130 mil famílias da região atingida. Uma consulta popular definiu 160 projetos de fortalecimento de serviços públicos nas áreas da saúde, infraestrutura, educação e assistência social, no valor aproximado de R$4 bilhões. O acordo prevê ainda recursos para a construção de uma adutora que irá interligar os sistemas Rio das Velhas e Paraopeba para o abastecimento de água na região metropolitana, a construção de uma nova estação de tratamento de água na bacia do Rio Paraopeba e a ampliação do sistema Rio Manso, que também abastece parte da região metropolitana, região central e centro-oeste do estado. Para esses projetos, estão previstos cerca de R$1,4 bilhão. Segundo o Procurador-Geral de Justiça e chefe do Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, sem o acordo, não haveria como conseguir esses resultados em uma ação judicial. Nós não não conseguiríamos na justiça, de forma alguma, o que foi estabelecido no acordo. Sobretudo com a força dos profissionais do direito, que prolongariam certamente essa conclusão, que viria um dia pelo Supremo Tribunal Federal. Nós ainda fomos e somos ainda muito criticados pelo acordo, mas sabíamos que nós seríamos criticados e julgados pelo não acordo. Nós tínhamos a consciência que isso nos deixa hoje em paz, que nós estávamos fazendo o melhor. Repórter em Confidência, redação e apresentação, Leandro Siqueira. YC 696, Rádio Inconfidência FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, a nossa. Brasileiríssima. Os clássicos da MPB, pérolas do rock nacional, canções inesquecíveis e o que esteve no topo das paradas. A Brasileiríssima apresenta Radiola. Diga lá, pessoal. Boa tarde, bom sábado para você que está sintonizado nas ondas da Rede Inconfidência de Rádio. AM 880, o gigante do ar. FM 100,9, a brasileiríssima. Também pelo site inconfidencia.com.br e pelo aplicativo de celular Rádio Inconfidência Oficial. Eu sou Pedro Henrique Vieira e a partir de agora você confere uma viagem pelas décadas passadas. É o programa Radiola, que traz para você aquelas canções que tocavam nas rádios nos anos 60, 70, 80 e 90. A seleção musical é do Bernardo Correia e na técnica Hernani Andrade. Vamos começar tomando um banho de lua com a Celi Campelo. Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo.

pra mim vai ser assim. Cara de palhaço, pinta de palhaço até o fim. Cara de palhaço, pinta de palhaço até o fim. Cara de palhaço, pinta de palhaço. Músicas dos anos 60, neste primeiro bloco do Radiola. Doris Monteiro fez Palhaçada, música de Haroldo Barbosa e Luiz Reis. A canção foi gravada em 1961. Antes ouvimos Sérgio Reis, Coração de Papel, composição dele. Está no disco Coração de Papel, que ele lançou em 1967. Ouvimos também Demetrius, Ritmo da Chuva, de John Gunmo e Demetrius. Ele fez a versão em português. A música é de 1964. E abrindo o programa de hoje, Celi Campelo, Banho de Lua, versão de Fred Jorge. Está no disco Broto Certinho, que a Celi Campelo gravou em 1960. Seguimos em frente e agora tem Nelson Gonçalves. Ele faz um pedido. Fica comigo esta noite. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Sonhar contigo, meu amor, tua voz. No longo beijo e ter-te sempre bem junto a mim, viver-te amando, ser só teu até o Brasileiríssima, 100,9. Muitíssimo obrigado pela colaboração de nos terem ajudado a realizar mais um show na nossa tão longa carreira de 60 anos de existência. Muito obrigado a todos. Obrigado. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei. procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Você ouviu o Mário de Souza Marques Filho, mais conhecido como Noite Ilustrada, um cantor, compositor e violonista. O apelido Noite Ilustrada foi dado por Zé Trindade, que comandava na época a revista musical Noite Ilustrada, em Além Paraíba, onde o jovem Mário começou a carreira de violonista. Ele cantou aqui no Radiola Volta por Cima, de Paulo Vanzolini, música de 1962. Ouvimos também Demônios da Garoa. Pegamos, junto com o grupo, o Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, música gravada em 1964. Adilson Ramos veio antes, Sonhar Contigo, dele e Armelindo Leandro, música de 1963. E abrindo este bloco, Nelson Gonçalves, Fica Comigo Esta Noite, de Adelino Moreira e do próprio Nelson Gonçalves. Tá gostando do programa? Pois é, ouvimos nessa primeira meia hora músicas dos anos 60 e daqui a pouco a gente vai para a década de 70 ouvir Moraes Moreira, MPB4, Roberto Ribeiro e muito mais. Não saia daí! Estamos apresentando Radiola. Nosso querido colega Fábio Henrique Vital, do Departamento de Esportes da Rádio Inconfidência, morreu hoje, dia 20 de janeiro de 2024, aos 43 anos. A despedida será amanhã, dia 21 de janeiro, das 10h30 às 2 da tarde, no Cemitério da Paz, Capela 2, localizado na Avenida Presidente Carlos Luz, 850, Alto Caiçaras, aqui em Belo Horizonte. O sepultamento será realizado no mesmo dia, domingo 21 de janeiro, às 2 da tarde. Que a saudade e as boas lembranças permaneçam em nossos corações. Obrigada, Fábio Vital. Vamos ouvir agora o texto depoimento do nosso querido colega Fábio Henrique Vital, que está no livro O Gigante do Ar, a história da Rádio Inconfidência, narrada por Ricardo Parreiras e convidados. O livro foi lançado em 2014 e nosso querido colega Fábio Vital escreveu o seguinte texto. Abre aspas. O rádio, a rádio, a Inconfidência. Sempre quis o rádio a partir do momento em que ele começou a fazer parte da minha vida. Tenho vivas lembranças de brincar por quase um dia inteiro com o velho e potente rádio Sânio a pilhas da minha avó. Ouvi as canções, as vozes imponentes e aveludadas, os criativos temas comerciais, a magia da transmissão de emoções pela voz, pelo som. Algo irresistível, incomparável, inexplicável. Paixão ao primeiro ouvido. Comecei a repetir para quem quisesse ou não ouvir. Serei do rádio. O rádio já é meu. E assim começava a minha história de amor com o rádio. Fui crescendo e compreendendo um pouco mais o que acontecia naquele equipamento mágico que reunia tantas alegrias. Em casa, o rádio ficava ligado o tempo todo, como em boa parte das famílias vindas do interior de Minas. A tradição do dial no AM880 permaneceu na capital. Quando a profissão escolheu-me, eu já sabia. Seria um jornalista, um rádio jornalista. Precisava viver esse amor de perto, realizar o sonho de infância, das brincadeiras com o radinho de pilha da minha avó. 4 anos de faculdade e uma atenção especial aos assuntos do rádio, aos mestres do rádio, aos comerciais de rádio, às técnicas do rádio, enfim, às maravilhas do rádio. Deus, generoso, presenteou-me com a realização do meu sonho. Hoje me coloco, todos os dias, aos pés do gigante do ar. Empunho orgulhosamente o microfone mais tradicional, mais conhecido e reconhecido das Minas Gerais. O gigante acolheu-me como um pai. O filho agradece. Fecha aspas. Em nome de todos os colegas aqui da Rádio Inconfidência, do Departamento de Esportes, onde o Fábio Vital se dedicava dias e noites e também nos finais de semana. Em nome dos colegas, então, do jornalismo, da operação, dos colegas da produção, de todos os departamentos da Rádio Inconfidência, onde o Fábio Vital permaneceu nos últimos 18 anos, realizando esse sonho de estar no rádio e se sentindo realizado por Deus ter dado essa oportunidade para ele estar presente aqui no rádio, os nossos mais sinceros agradecimentos a todo o trabalho e dedicação do colega Fábio Vital. Enviamos também as nossas condolências aos familiares de Fábio Vital, aos amigos, aos colegas de profissão. Fábio Vital está marcado eternamente no painel de cronistas e narradores esportivos, no Museu do Futebol, no Mineirão. O nome dele está lá, naquele painel de radialistas, ao lado de grandes nomes do esporte. Muitos deles já passaram aqui também pela Rádio Inconfidência. Fábio Vital está eternizado também em nossos corações como um colega gentil, atencioso, que tanto colaborou e ajudou a formar novos profissionais, dando todo o seu apoio e supervisão para os nossos estagiários também do esporte. Estamos todos hoje de coração partido aqui na Rádio Inconfidência. Nossos corações estão com os familiares, com os colegas mais próximos, com os amigos. Fábio Vital não será esquecido. Ele está já no painel dos grandes narradores e cronistas esportivos do Museu do Futebol de Minas Gerais e principalmente da grande Rádio Inconfidência, o gigante do ar, onde ele sempre quis trabalhar. Obrigada, Fábio Vital. Vá em paz. Encontre seu caminho de luz. Vamos ouvir agora a última reportagem em campo feita por Fábio Vital no jogo Atlético e São Paulo no Mineirão. O Atlético venceu por 2-1. Aqui ele narra o gol da vitória feito por Paulinho no dia 2 de dezembro. Fábio Vital. Lançamento na área. Paulinho entrou, dominou, escolheu o canto e bateu. O flecheiro. Faz o gol que vai garantir os 3 pontos e que vai manter o Galo Escola SESI apresentam O Futuro do Lucas. Meu nome é Lucas, eu estudo na Escola SESI. Aqui eu entendi que na escola, ou qualquer lugar, né, as pessoas têm que ser tratadas pelo que elas são. Eu acredito que o futuro tem que ser assim. Conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, como elas se sentem, sabe? Por falar nisso, ainda nem te perguntei, né? Como você tá hoje? Com as escolas SESI, você faz o futuro. Inscrições abertas em sesimg.com.br. Tem algumas histórias que são recorrentes no folclore em várias tradições. Um exemplo é a história da donzela que vive presa numa torre. Ela faz de tudo para fugir. Tem versões da história em que ela consegue, tem versões em que ela morre. E essa semana, no Rádio Novela Apresenta, a gente traz duas histórias sobre esse tipo de lugar. O lugar reservado às donzelas, às meninas. E como essas tentativas de demarcar um espaço seguro podem acabar produzindo exatamente o contrário disso. Eu sou a Branca Viana e queria te convidar a ouvir o episódio mais recente do Rádio Novela Apresenta, O Lugar das Meninas. Toda quinta-feira, no podcast, a gente traz histórias que você nem sabia que precisava ouvir. E para ouvir a gente, é só procurar Rádio Novela Apresenta em qualquer plataforma de áudio ou no YouTube. Conheça o aplicativo oficial da Rádio Inconfidência. Além da programação ao vivo 24 horas no ar, o aplicativo da Inconfidência traz conteúdos exclusivos, podcasts, entrevistas, playlists, promoções e um acervo de programas especiais que só a Inconfidência tem. Faça parte da nossa história e ouça de qualquer lugar do mundo. Acesse nosso aplicativo. É gratuito e está disponível para Android e iOS. Aplicativo oficial da Rádio Inconfidência. Baixou, clicou, tocou. 100,9 Brasileiríssima. Muito obrigado pela sua sintonia. Já estamos de volta. Este é o Radiola, tocando para você sucessos das rádios dos anos 60, 70, 80 e 90. E agora vem uma canção de 1979. Moraes Moreira, Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira. Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Da sua escola é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. No equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Da sua escola é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. No equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E toda a cidade que andava quieta naquela madrugada, acordou mais cedo, arriscando um verso, gritou o poeta. Respondeu o povo num samba sem medo. Enquanto a mulata em pleno movimento, com tanta cadência, descia a ladeira. A todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Quem desce do morro não morre no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Da sua escola, fascista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. No equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E toda a cidade que andava quieta naquela madrugada, acordou mais cedo, arriscando um verso, gritou o poeta. Respondeu o povo num samba sem medo. Enquanto a mulata em pleno movimento, com tanta cadência, descia a ladeira. A todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Desce do morro e não morre no asfalto. Vem o Brasil, descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Esta é a Brasileiríssima. 100,9. Nem amanhã, nesse adeus. passando. E nesse passar, uma ilusão guardei. Ver-te novamente na varanda, a voz sumida e quase em pranto a me dizer: meu bem, voltei. Hoje essa ilusão se fez. Fafá de Belém cantou Foi Assim, de Paulo André e Rui Barata. Está no disco Água, que a Fafá de Belém gravou em 1977. Paulinho da Viola cantou Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida. A música é dele, de 1970. Do disco Cicatrizes, de 1972, ouvimos MPB4 e Luaiê, música de Cabana e Norival Reis. E Moraes Moreira, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, música de 1979. E você sabia que todo menino é um rei? É isso mesmo. Chega mais Roberto Ribeiro. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei.

Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. O Rei Roberto Carlos interpretando Outra Vez, música da Isolda, de 1977. Conferimos também Ney Matogrosso, Não Existe Pecado ao Sul do Equador, composição do Chico Buarque e do Rui Guerra, que o Ney gravou no disco Feitiço, de 1978. E Roberto Ribeiro cantou Todo Menino é um Rei, de Nelson Rufino e Zé Luiz, música de 1978. Fique ligado, porque daqui a pouco eu volto trazendo para você canções dos anos 80 e 90 na sequência aqui do Radiola. Estamos apresentando Radiola. Água Mineral Ingá, para quem quer qualidade, mais saúde para sua empresa e sua família. Água Mineral Ingá informa a hora certa. 3 e 3. Água Mineral Ingá, referência nacional pelo seu padrão de qualidade. Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Análise da Fundação Ezequiel Dias comprovou que das 9 marcas de água mineral comercializadas em Minas Gerais, a Ingá é a que tem o menor teor de sódio. Água Mineral Ingá, para quem quer qualidade. Há sempre um distribuidor autorizado perto de você. Começou a 49ª campanha de popularização do teatro e da dança de Minas Gerais. Espetáculos de teatro infantil, adulto e dança, com atrações para todas as idades. De 4 de janeiro a 4 de fevereiro, em todos os teatros de Belo Horizonte. Informações no site valteatromg.com.br. 49ª campanha, a maior campanha de popularização do teatro e da dança do Brasil. Apoio Rádio Inconfidência e Rede Minas. Na Brasileiríssima, você ouve do tradicional ao novo chorinho. O choro é livre, todo domingo às 9 da noite, aqui na 100,9. ZYC 696, Rádio Inconfidência, FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, a nossa. Brasileiríssima. Já voltamos, pessoal. Muito obrigado pela sua sintonia. Eu sou o Pedro Henrique Vieira e este é o Radiola, programa da Rede Inconfidência de Rádio que traz para você canções que marcaram os anos 60, 70, 80 e 90. A gente entra no túnel do tempo para relembrar essas canções que marcaram época. Agora tem Roupa Nova. Para todo mundo dançar, Whisky a Go-Go. Foi numa festa cheia. Quase no fim da festa, um beijo. Você está na Brasileiríssima. 100,9. Sempre será. Mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Yahoo, Mordida de Amor, versão de Robertinho do Recife, música de 1988. Antes, um grande sucesso do Richie, Menina Veneno, dele e Bernardo Vilhena. Está no disco Voo de Coração, de 1983. E abrindo o bloco, Roupa Nova, Whisky a Go-Go, de Michael Sullivan e Paulo Massadas, sucesso de 1984. E sabe quem lança um Olhar 43? O grupo RPM. Yeah. Brasileiríssima. 100,9. Pop rock pra você. Titãs, Polícia. Música de Tony Bellotto. Está no disco Cabeça Dinossauro, de 1986. Do mesmo ano, ouvimos Veraneio Vascaína, com a banda Capital Inicial. Música do Flávio Lemos e do Renato Russo, que era da Legião Urbana. E por falar nela, ouvimos também Legião Urbana, Daniel na Cova dos Leões. Música do Renato Russo e do Renato Rocha, também de 86. Está no disco 2. E abrindo o bloco, Revoluções por Minuto, RPM, Olhar 43, do Paulo Ricardo e Luiz Schiavon, música de 1985. Um breve intervalo e já já a gente volta com sucessos dos anos 90 para você, aqui no Radiola. Estamos apresentando

Nossos corações estão com os familiares, com os colegas mais próximos, com os amigos. Fábio Vital não será esquecido. Ele está já no painel dos grandes narradores e cronistas esportivos do Museu do Futebol de Minas Gerais e principalmente da grande Rádio Inconfidência, o gigante do ar, onde ele sempre quis trabalhar. Obrigada, Fábio Vital. Vá em paz. Encontre seu caminho de luz. Vamos ouvir agora a última reportagem em campo feita por Fábio Vital no jogo Atlético e São Paulo no Mineirão. O Atlético venceu por 2-1. Aqui ele narra o gol da vitória feito por Paulinho no dia 2 de dezembro. Fábio Vital. Lançamento na área. Paulinho entrou, dominou, escolheu o canto e bateu. O flecheiro do Galo faz o gol que vai garantir os 3 pontos e que vai manter o Galo na luta pelo título. Paulinho, o artilheiro. Vital, vital para o futebol. Desempata o jogo. Paulinho, Galo vence 2-1. Fábio Vital. Olá, ouvinte. Você agora pode escolher uma música e apresentá-la com uma dedicatória no programa Onde Quer Que Você Esteja, que vai ao ar aqui na Rádio Inconfidência FM, quinta-feira às 11 da noite e domingo às 9 da manhã. Para participar, envie agora mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 982762663. O DDD é 31. No áudio, diga seu nome, de onde está falando, o nome da música e para quem quer dedicar, e mande aquela mensagem direta ou indireta. Onde quer que você esteja, mande áudio para 31 98276-2663 e participe. Sua voz e sua música aqui na Rádio Inconfidência. Esportes na Brasileiríssima. Pela 14ª rodada do Novo Basquete Brasil, o maior torneio nacional do esporte, o Minas bateu o Cerrado Basquete por 84-71 e garantiu a permanência na liderança do NBB. Com o resultado, Minas chegou a 43 pontos e manteve a liderança na tabela, com 3 pontos a mais do que o Franca, que tem um jogo a menos. Já o Cerrado briga na parte de baixo da tabela, tendo 25 pontos na 17ª colocação. O Minas agora volta a sua atenção para a disputa na Copa Super 8. No dia 27 desse mês, a equipe inicia as quartas de final diante do Fortaleza, às 7 horas da noite, jogando em casa. Do Departamento de Esportes da Rádio Inconfidência, repórter Ana Luísa Pereira. Brasileiríssima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. No Radiola, músicas que marcaram décadas passadas. Chegamos já à década de 90. Vamos ouvir Ana Carolina, de Antônio Villeroy, Garganta. Garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar.

você e eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil. Será que você volta? Tudo a mim.